Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos ao 59º Nerdrops. Com vocês, Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver, e mais ninguém. Chupa, que é de uva. Estamos na sede do Nerdrops nesse momento. Sim. Tomando nosso uma cerveja. Escritório. Tomando nosso uma... escritório. De... Vai, fala aí. Tomando. Cacete. Não, vai você, vai você. Não, vai lá. Aí os dois falam junto, mas... É muita gentileza, né? Tomando uma cerveja de frente pro mar. Isso, no nosso escritório de 500 metros quadrados, com paredes externas de vidro. Ou seja, você que tá passando na rua, que se f***, pega ar na cara, otário. Isso. Ainda bem, né? É, já pensou que se não pega, né? O cara sufocando isso, inferno. Passando na frente, caindo. Porque a sede do Nerdrop emite mais gás metano que sei lá o quê. Bom, é isso daí. E-mail. Praia, os nossos e-mail. Nerdmail. E vamos a mais uma leitura de e-mails e talvez algum comentário aí do site nerdrops.com. E comigo aqui hoje, Carlos Vacqua e Oliver Pérez. É quem? Carlos Vacqua. Ai, ai. Sussi, garotinho. É a mulher do Vacqua, né? É. Bom, é isso aí. Mais uma leitura de e-mails, recados de sempre, Rádio Animix. Estamos lá todas as terça-feiras às 16 horas, sem mencionar que você também escuta a sua parcela aí semanal, diária, enfim, a frequência que você quiser de cultura japonesa, anime, mangá e afins. Confiram lá www.radioanimix.com.br. E temos outro recado para o pessoal de Brasília que escuta o Nerdrops. Vamos começar a montar eventos e montar encontros e se juntar para falar coisas nerds e falar besteira. Qual que é a roda dos traveco aí, mano? Ixi, que não falta, não falta. É porque tem tanta, porque tem uma perto dos ministérios, claro, para os servidores públicos, e tem uma na comercial, assim, aleatória, e agora tem nas vias expressas, porque Brasília é tosca. Tem uma no, nos ministérios e outra nos grandes estéreos, né? É, puta. Caraca, essa foi boa, mas eu não quero admitir. No ministério, uma no grande mono? É, exato. Grande mono. Caraca. Em espanhol seria gorila, né? Grande mono. Puta merda, não para. Então, galerinha de Brasília, ouvinte do Nerdrops, a gente tá combinando nesta terça, no dia seguinte do cast e na próxima terça, de ir no The Ares Pub, curtir um stand-up comedy. É R$10 a entrada, a bebida lá não é muito cara. Mandem mensagem aqui, quem tá falando é o Vivaco, podem perguntar pelo Twitter e nos comentários, eu vou ficar de olho. A gente monta uma caravana, dá um jeito quem precisar de carona. Apareçam e vamos nos divertir. Outro recado que a gente tem que dar: loja da Taverna do Ogro Encantado tá aí novamente com uma nova promoção. Só que vai ser um pouco diferente, né, cara? A gente, ó, seguir o Nerdrops é obrigação, então não vou nem mais cobrar. Esse recadinho não vai estar nem incluso no tweet. Mas, gente, a partir de segunda, assim que a loja completar seus 500 seguidores, ela vai estar sorteando uma edição Knockerhead do Batman da NECA. Eu disse NECA, NECA Toys, velho. Que é uma das empresas gringas mais foda na área de action figures aí. Eu mesmo tenho a edição do Leônidas Gigante aqui, que é muito foda. Em tamanho natural, dá medo. Toda vez que você vai na casa do Oliver, a gente corre. É assustador, mas é muito bacana. Então, essa edição do Batman, Knockerhead, super legal. Participe aí da promoção. Então, qual que vai ser o lance? A partir do seguidor número 500, a gente vai estar sorteando todos que seguiram o Nerdrops, que seguirem o Taverna Ogro, que é o perfil da Taverna do Ogro Encantado, e quem usar a hashtag que a gente estipular aí, que vai ser a hashtag PromoNDBatman, tá? Tudo junto, pessoal, pra não invalidar a hashtag. E é isso aí, lançada a promoção. Pois é, e se você ficar completamente perdido, sigam o Twitter de todos os membros do Nerdrops, que volta e meia a gente vai estar falando, mostrar o item que vai ser sorteado. Fiquem de olho, que tem gente que só segue alguns membros, que segue o Nerdrops. A gente não vai ficar tweetando toda hora com no Twitter do Nerdrops. Mas a gente vai ficar lembrando vocês que é muito foda esse bate. É muito foda, e lembrando que é a versão clássica, né, cara? O traje cinza, né? O morcego com a elipse amarela. Pô, tradicionalismo, cara. Só que, né, versão Knockerhead, claro. É, não, é muito bom. É o quê? É espetacular. Pode dar 10, Siqueira. Dá 10. Então vamos para os nossos e-mails. O primeiro aqui é o e-mail gigantesco do Roger Gelonese, nosso camarada vizinho aí do Guizão, do Sistema Polar, porque não, é bauruense. E ele tá aqui, Roger Gelonese, analista de sistemas, morador de Bauru, São Paulo, 24 anos. Eita, nós. Ele chega aqui. Bom, galera, primeiramente devo dizer que sou grande consumidor dos produtos Nerdrops e também venho tentando dar uma mãozinha quando posso. No caso específico, que eu vou tentar adicionar comentários pertinentes ou sem importância nenhuma, ao menos fica um feedback. É isso, né, que a gente encoraja todo mundo a fazer. Ou como aprendi no curso Oliver Pérez, de tradução, alimentando as costas. O que é alimentando as costas? É o feedback. Merda. Bom, gostaria de dar uma pequena dica que não sei se já passou pela cabeça de vocês, mas o que acham de separar a parte de games da parte de notícias diversas? Não, porque nós somos um cast jornalístico, é tudo quanto é entretenimento. Pois é. A gente não faz ideia como gerenciar esse tipo de coisa. Já surgiram várias ideias, mas eu sei que às vezes pede um cast maior, às vezes pede um cast menor, mas a gente vai estudar todas as possibilidades. A gente quer o melhor conteúdo pra vocês, mas a gente não quer ficar picotando tanta coisa. Não, cara, e pelos e-mails que a gente recebe também, cara, é gente que gosta mais da parte de games, é gente que gosta mais de cinema, quadrinhos e afins aí. Pelos e-mails, pelo feedback que a gente tem, cara, não temos como controlar isso, cara. É uma pessoa falando coisa diferente da outra, né? Fica pra nós o critério de estruturar o cast, né? E fica do jeito que vocês já conhecem. Pois é, se algum dia acontecer de fazer algumas edições especiais, separadas, mais à parte, a gente ainda tem que estudar isso. Separar é quebrar a equipe, porque vocês têm que ouvir a gente junto, porque o Cast Games ia ser uma coisa separada. Pode dar certo? Pode, mas sem estudo não dá certo. Espera, porque a gente não tem como garantir que nada vai dar certo. Continue no formato padrão, porque ele é fantástico. É por isso que eu decidi fazer o de games aqui com essa galera, porque eu gosto do formato. É isso aí. Então ele já começa dando seu primeiro recado aqui. Ah, Susi, tu exagerou falando que a Emma Watson, no caso lá do Harry Potter, raspou a zero. Eu tenho um certo fraco por mim, né, com cabelo curtinho e repicado. Toma cuidado. Negócio é. Repicado quer dizer que tipo, ela era um homem que tirou e botou de volta? Tirou na frente e botou a replica atrás. Sem parecer uma sapata, que ele diz, né? Claro. E a versão nova da Hermione ficou uma delicinha. Ou seja, a gente não sabe se o cara... Não, cara, ela também. Eu lamberia até assim, mas eu não sou lá da... Tá bom. Segundo, Tartarugas Ninjas mais um bis. Tartarugas Ninjas era animal. Grande ideia, Oliver. Quanto será que custa pra fazer esse filme? Bom, se for dos filmes antigos, absolutamente nada, né? Você vai gastar mais com isopor e espuma. Bom, 3. Mercenários, bilheteria e distribuição. Não consegui ver esse filme ainda. Não deixe de ver. Para de ler o e-mail dele. Que Nerdrops é esse que não viu Mercenários? Na estreia. Duas vezes. Ou 5. Não consegui ver esse filme ainda. Não vou deixar passar desse fim de semana. Olha lá. Então até a gente ler esse e-mail já vai ter visto. Quanto à bilheteria, a última vez que fui no cinema veio no meu ingresso, que no caso é paga meia, né? Estudante. R$5,88. O ingresso... Nossa. Ah, que ele veio aqui falando mais ou menos das taxas que vão no ingresso, né? Os inclusos. É R$5,88 de ingresso, 12 centavos de direitos autorais, e ele sinceramente acha que a produtora dos Estados Unidos do filme está interessada apenas em vender para Paramount Brasil, se cagando com a bilheteria após isso. Depois de tantos filmes mal lançados, atrasos desnecessários que apenas incentivam a pirataria, sinceramente não tem como torcer para filmes no Brasil, fingindo que nossas distribuidoras merecem nosso respeito, ou sequer que tenha algum respeito por nós fãs. Quanto ao pôster, virá o perfeito pro filme. O pôster que a gente falou, que tava incluindo toda a contagem de corpos de cada integrante dos mercenários, só que em toda a sua carreira, né? Que foi bem legal. Será que contaram as pessoas que eles mataram de verdade, na vida real? Não, na vida real ainda não. Primeiro da lista seria o O.J. Simpson, né? Bom, X-Men First Class e Azazel, que é o outro o subtítulo que ele pôs aqui. Ele não coloca muita esperança desse filme vir com uma boa história, mas eu torço pra que aconteça. Com o Capitão América se passando nos anos 40, X-Men First Class, Wolverine, tudo bem, já rolou um tiro no pé aí. A Marvel está começando a definir seu mundo de mutantes nos anos 50 no cinema. Você vai escutar nesse cast, né? Na verdade, vai começar nos anos 60. 60, que é o quando vai ser ambientado o First Class. Eu acho que tem muita história boa que pode ser feita em cima disso, apenas espero que eles consigam fazê-las. E falando dos Mutunas no passado, quanto tempo acho que leva pra sair um 1602, caso o First Class se dê bem? Azazel era o Yellow Eyes Demon do Supernatural nas primeiras temporadas. É, esse daí é outro personagem em termos de entretenimento, né? Ele continua o e-mail gigantesco aqui, ele fala que é Juiz Dredd, ele se amarrou no filme e tal, e quem representaria melhor o Juiz Dredd era o Zigmar, ok? O Jumper, ele gostou, o Juan of the Dead, né, que é o zumbi, o filme zumbi cubano, qualquer coisa com zumbi ou requeijão fica melhor. Games, já mandei um outro e-mail gigante sobre games, Vivacqua vai ler, vai conferir, a gente tá direcionando pro Vivacqua, então fico grato por aqui, grande abraço, parabéns pelo cast, meu preferido desde que conheci podcasts, por uma má influência do Guizão, olha lá, mas valeu aí. Ah, muito bom, muito bom. Então vamos lá para o próximo e-mail do Vinícius Maciel, 28 anos, Volta Redonda, meu velho amigo desde a época que eu colaborava com outros sites. Ele disse mais um e-mail e este é para comentar o 58º Escrever é Mais Fácil que Falar episódio. Muito boa a discussão sobre os RPGs ocidentais. Gostaria de ter contribuído, mas não queria expor minha fúria contra RPGs, sejam eles quais forem. Simplesmente odeio esse tipo de jogo, principalmente se ele for por turnos. Mas pode até parecer estranho. Mas, atualmente, estou jogando Fallout 3 e o considero muito bom. Passei o cast inteiro esperando vocês falarem de Fallout 3. Se não falassem, iriam receber um e-mail raivoso. Mas dessa vocês safaram. Na verdade, eu não queria comprá-lo, mas a minha mulher o comprou por engano, mas acabei gostando, porque o foco é a ação. Já em relação ao Oblivion, eu não sabia que é assim tão bom. Comprei-o em um pack junto com o BioShock, mas nunca dei muita importância, principalmente por estar preso logo no começo do jogo. Já tentei várias vezes passar por ele, mas acabo morrendo. Relaxa que é fácil, é só prestar atenção nos equipamentos que tem caído que você consegue sair. A parte em questão, alguns momentos após ser libertado da cadeia, logo no comecinho do jogo. Preste bem atenção ao que está à sua volta, que você vai descobrir uma maneira de sair. Mas é inegável que os RPGs ocidentais estão ultrapassando em muitos JRPGs, seja em qualidade ou então em vendas. E as produtoras japonesas já sabem disso. A maior prova disso são as declarações de alguns produtores nipônicos dizendo que sabem deste problema e que a culpa é dos próprios jogadores, que não aceitam outros tipos de jogo. Ficar falando mal de velhinhas nos extras do cast é sacanagem. Denunciarei vocês para a Sociedade Protetora dos Animais. Não contas, humano é um animal. Caraca, vai falar que velhinha é animal também é uma agressão, velho. É, porque não conhece a avó do Incrível Hulk, né? Então, eu acho que essa coisa do RPG, eu acho que tem pra todo mundo. Só que finalmente tem jogo de RPG pras pessoas que não gostam dos japoneses. Só que elas aparentemente são maiores. Elas estão em maior número do que os fãs de RPG japonês. Então estão se manifestando. Não é que a indústria do RPG japonês está morrendo. Eu acho que finalmente tem uma contraparte. E é isso. Bom, e recebemos aí também o e-mail do Léo Borboleta Luz. Salve, pessoas alopradas do Nerdrops. Depois de um meio cash, vocês voltaram mais elétricos do que nunca. Vamos lá, então. Emma Frost na geladeira, oh meu fucking god. Eu ri demais em casa. Essa mutante iria servir pra fazer comercial da Iopa. Só o Oliver iria lembrar disso. Eu achava que Jumper iria saltar aos meus olhos, mas minha mente teletransportou essa ideia bizarra. Isso, ele levou todo o conteúdo da mente dele junto. Zumbis em Cuba? Seria divertido se fosse marihuana of the Dead, ou então a tradução brasileira para o título, Quem Tem Cuba Tem Medo. É, na parte de miscelânea, o Sussi estava num fosso, a voz dele estava lá no fundo, escondido, tadinho. Agora eu não lembro da Iopa aí, que ele falou, não sou tão velho assim, eu acho que deve ser algum lema que dê pra fazer algum trocadilho, ou com Emma Frost, ou com Rainha Branca. Sabe? É, da Gelato, é Iopa e Gelato. Ah, beleza. Bom, vamos para o próximo e-mail aqui, de um ouvinte novo. Segundo o título, diz aqui: leiam meu e-mail e ganhem elogios. Então vamos lá. Bom, o Rafael Halfstein, de 23 anos, designer gráfico paulista. Hello. Em Curitiba. Olá, caras do Nerdrops. Realmente estou surpreso pelo cast de vocês. Sim, eu sou uma daquelas pessoas que passou a escutar o Nerdrops por causa do download. Mas tá aí. De quebra, ganhei um excellent drops de notícias em geral e de games. Olha lá, Vivacqua. Seja bem-vindo! Pra escutar toda semana na minha seleta e curta lista de podcast. Vocês são engraçados, sem perder o bom senso, e tem um excelente conteúdo, e eu faço questão de divulgar o site, e pô, valeu, né? O que nos lembra daquele nosso velho desafio Nerdrop, de cada ouvinte apresentar pelo menos as duas pessoas, né? Pois é, eu apresentei ao Johnny e ao Aginos. Vale? Tá, se eles baixarem e acessarem o cache, o site, tá ótimo. Ah, então tá bom. É isso aí, abraço e até mais. Então, galera, é um negócio que vale a pena ser lembrado, né, cara? Não só escute, divulgue também, ajude o cast de crescer, né, cara? E vamos ler alguns comentários também, né? Porque a galera tem cumprido sua parte aí, tem dando feedback nos comentários também. Nada mais justo do que a gente conferir alguns. Olá. E um que eu quero falar aqui é do nosso velho ouvinte, que o Caio César, velho, velho ouvinte mesmo, 38 anos, hein? Que eu lembro. Salve nerdaiada, Dylan Dog, que foi o filme com o Brandon Roth, né? Que a gente começou no programa passado. Já teve o seu filme na telona. Trata-se de De La Morte Del Amore, de 1994, que no Brasil foi traduzido para Pelo Amor e Pela Morte. E nos Estados Unidos para Cemetery Man. Quer dizer, aqui as distribuidoras pela primeira vez mandaram o melhor dos Estados Unidos, né? Pois é. No longínquo janeiro de 2008, nem tão longe assim, né? Quando o nome de Brandon Roth foi cogitado, publicamos aqui no Zine número 03 uma resenha sobre o filme sobre a HQ. Ah, é, é verdade. O que o Caio César, ele tem aí o Farrazine, né? Que é o fanzine online que você encontra aí. Inclusive, a Farrazine número 17 tá no ar aí. E tem muito mais conteúdo pra vocês conferir aí. E aí você pode baixar aí o Farrazine, que já chegou no número 17 lá no site do Redação do Zapagat, né? Que seria o www.apgat, né? O P mudo gat com dois i's. forumeiros.com. A gente vai deixar o link aqui no post, só vocês conferirem e baixar aí o Farrazinho do mestre que o Caio César aí. Então, pessoal, nos comentários, o Thiago BD, esse é o link do Twitter dele também. É, pessoal, obrigado por mais um cast sobre Juan of the Dead. Putz, que coisa louca. Esse tema de apocalipse zumbi já tá começando a ficar saturado. E anime / quasentai / mangá High School of the Dead é que é bom. Bom, já ouvi falar muito positivamente sobre isso. Série de TV, filme, só falta virar novela da Globo. Cara, que seria Os Zumbis da Paixão. Até o próximo cast, valeu. Não é por nada não, mas o Polar na caricatura no topo do site tá com cara de velho ranzinza. Ué. E aí, qual que é a diferença da vida normal dele? Fizeram de propósito pra todo mundo pensar que eu sou assim, foi o que o Polar respondeu. Não, não fui de propósito não, eu peguei 12 fotos suas daquele evento que vocês foram lá da Anime Con e desenhei com base naquelas fotos. Ah, o Vivaco, ele foi até criticado porque o que ele fez não foi uma caricatura. E sim, foi um retrato do Polar. Fiel, digamos de passagem. Bom, e só um recadinho aí pro Arthur Antunes, pro Vitor Metal e pro Feroz. Comentários já foram anotados aí pelo Vivaco e vão estar presentes no próximo cast de games dele. Não nesse, no próximo. Pois é. Bom, gente, aqui foi mais uma leitura de e-mails e agora simbora pro nosso cast. Tchau. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. X-Men First Class tem detalhes revelados por Ryan Singer. Filme do Punho de Ferro tem novo roteirista. Produtora fala sobre o caso Ryan Reynolds em Deadpool. Valve quer desenvolver filme de Half-Life por conta própria. Motoqueiro Fantasma 2 será filmado em 3D. Quarto filme de Missão Impossível será reinício para a série. Continuação de Karate Kid contrata roteirista. Red, pra quem não sabe, Red é um filme de ação baseado na HQ de Warren Ellis e Cully Hamner, que ganhou mais um trailer. Bom, pra quem não sabe, Red, traduzido para o português, é Aposentados em Perigo, e no inglês é Retards. Coisa. E o Sussi fez a tradução da tradução, né? Porque Aposentados e Perigosos se transformou em Aposentados em Perigo. Fazia mais sentido essa tradução brasileira. Você imagina eles tentando atravessar a rua, cara, de andador. Tipo do Frog, né? Bom, pela tradução do Sussi, é o novo Locademia de Polícia, né? Ah, é? Cidadãos com Patrulha, né? O trailer tá muito legal, vale a pena ser assistido. E o elenco aí conta com Bruce Willis, Helen Mirren, Morgan Freeman, John Malkovich, Brian Cox, Mary Louise Parker, Carl Urban, Richard Dreyfuss e Ernest Borgnine. Borgnine. Ele não é do Star Trek, não, cara. E o roteiro adaptado por Eric John Hogan. É, daqui pra frente o Bruce Willis não vai fazer mais o papel de canastrão, né? Porque ele gastou tudo nesse. Cara, esse filme... Vou correr o risco de queimar minha língua, mas eu acho que esse filme vai ser foda pra caralho. Eu aposto, Boga, do Polar, como vai ser bom. Eu espero que ele tenha aquelas coisas de filme de cara velho, de badass, assim, sabe? Tipo, o cara correndo e tal, aí ele, tipo, encosta no lugar e fica... Ai, as costas, sabe? Essas paradas assim. Tipo, o cara vai mirar no bandido correndo, fica... Tu consegue enxergar o cara, sabe? Fica... Fica tremendo, né? É, com tudo embaçando, assim. Cara, tem uma hora que a mina fala pro John Malkovich, tipo, relaxa, velhinha, uma coisa assim. Meu, ele fica tão puto. Ele pega e dá um tiro na mina e fala, velho, ele fala. Mas sabe em filme hoje em dia, que de velho quem treme muito? Michael J. Fox. Ele tava bom pra ser câmera do Aqui Agora, lembra? Mohamed Ali também treme pra caramba, né? Era bom ele. Então ia ser bom o esquema, o Michael J. Fox filmando uma luta do Mohamed Ali. O Mohamed Ali, se ele socar alguém agora, ele faz coalhada do cara, né? Porque ele vai e mexe ainda. Isso não vale nada, cara. Pô, uma cena da Ellen Mirren, né? Que é a rainha, pegando uma, sei lá, metralhadora giratória, sei lá que arma que é, cara. Mas é muito animal, né, cara? É uma cena que tu não espera do filme, né? Uma outra cena que ninguém espera foi ver o Totó batendo no Fred. Tá, cara, mas... cara, eu acho que, sei, essa onda agora, a gente teve os Mercenários, vai ter o Machete, vai sair também o filme do Red. Parece que todos eles estão voltando pra aquela são... Anos 80. Que era divertida de ver, né? É, sabe, parar um pouco, porque o pessoal, nos anos 80, você se divertia e acabou. Aí quiseram investir em efeito especial e aumentar um pouco o roteiro e mastigar ele, pessoal. E não deu certo. O roteiro de Red precisou ser mastigado pra ele. Precisou. Virou sopinha. Ah, chega, meu Deus, eu não consigo falar nada certo. Ah, eu acho assim, a gente tem que lembrar que um dos últimos filmes do Bruce Willis também foi aquele Cop Out. Eu não lembro com que nome chegou aqui no Brasil. Ele chegou até com o cara do Saturday Night Live. Foi Tiras em Apuros. Ele é do Third Rock, o cara. Hoje em dia é com o Tracy Morgan. Exatamente. É um filme legal, né, cara? Mas ele chegou direto pra DVD aqui no Brasil, se não me engano. Alguém vê o que aconteceu com esse susto. Ele lembrou o nome de um filme, do autor. Da onde ele é outra referência, o cara? Gastou todos os action points dele, filho. Depois não dá pra comer mais nada. Eu tirei os dois dados 20 aqui, ó. Então, essa semana, depois de muito mistério, né? O pessoal tava achando muito estranho aquele monte de escalação esquisita que estavam fazendo pro filme. O Bryan Singer, né? Que foi diretor do primeiro e segundo X-Men e que é produtor no X-Men First Class, resolveu abrir o bico sobre o que vai ser a trama. Então, o que vai acontecer? O filme vai se passar nas décadas de 60, vai mostrar o Professor Xavier e o Magneto se encontrando quando jovens, mostrando as suas visões de futuro pra raça mutante, em meio a toda aquela coisa do Martin Luther King, o Malcolm X, aquela diferença de raça e tudo mais. O Malcolm X já era mutante, né, velho? E isso mostra que... E ele acabou falando também, né, que o Ciclope e a Garota Marvel não vão aparecer, mas o Alex Summers, o Destrutor, vai estar confirmado. E, pelo jeito, tá mais do que certo que o Clube do Inferno, que tem a Emma Frost e o Sebastian Shaw, já tá confirmado. Afinal de contas, a January Jones vai fazer a Emma Frost. E o Kevin Bacon, né, garoto gorduroso, vai fazer aí o Sebastian Shaw, já estão confirmados. Então eles vão fazer toda aquela parte da Inglaterra. Eles disseram que eles pretendem, assim, internacionalizar a trama, né? Afinal de contas, Clube do Inferno é em inglês e parece que eles vão ter locação na Inglaterra e na Rússia também. Então aguardem aí que o filme vai dar uma rodadinha no mundo todo aí. Eu só espero que o Kevin Bacon não faça o serviço de porco de sempre deles. Ele não cheira e nem fede, né? Vamos dizer assim, né, cara? Porque todo filme que ele passa, cara, ele podia ser qualquer outro no lugar dele, tudo bem. Isso que eu ia falar, é um cara que todo mundo sempre falou, né? Que ele ia ser uma puta de uma expressão dramática e não tem, cara. Ele é que nem juiz de futebol. Quando o cara tem uma boa atuação, ele não aparece. Exato. Tipo Homem Invisível. Tipo Homem Sem Sombra. Por aí. Ah, cara, assim, eu lamento muito que não vai ter... Assim, pelo que a gente vê, não vai ter os primeiros X-Men, né, cara? Se não vai ter a Jean Grey nem o Ciclope, quer dizer que não vai ter ninguém, porque eles são os primeiros da equipe, né? Então, quando eles falaram que ia ser o começo, foi realmente isso, né? Começou somente com o Charles Xavier e um pouco aí da participação aí do Magneto, né? Até então seria o Eric Lancher. Sim, eu gostei do filme ser ambientado nos anos 60, mas eu lamentei muito por eles não terem colocado os personagens e tal. Mesmo porque acho que talvez vai de contra, assim, com os filmes novos, né? Que, pô, se o Ciclope e a Jean Grey já eram adultos nos anos 60, né? Pô, hoje eles tinham que estar que nem a Helen Mirren, por exemplo, né? Ah, cara, mas eu acho que aí também eles acabam ganhando mais um filme, né? Pra desenvolver isso. Porque o cara fala assim, mesmo que o filme seja uma bosta, ele vai falar, ah, mas tudo bem, no próximo vai ter o Ciclope e a Jean Grey e tudo mais. E quem sabe isso aí acaba dando uma segurada na audiência. E outra, né? Outro detalhe é que, surgindo essa declaração do Bryan Singer, matou de vez aquela historinha de fazer o X-Men Origins Magneto, né? Exatamente, cara. Afinal de contas, se você vai contar a origem do cara no X-Men, tem que você fazer um filme só pra isso, né, pô? Ué, a lista de Schindler, pô. Que pariu. Pô, se ele tivesse naquela fábrica de munição, ia ser foda, hein? Tranquilo, hein? Susto, acabava a guerra ali. Mas, bom, a única certeza a gente já tem. No próximo hype, tweet um filme com bacon no Twitter, vocês podem colocar X-Men First Class. E depois de várias declarações, e nós não falamos quase nenhuma delas no Nerd Drops, sobre o filme Punho de Ferro, finalmente sai do papel. Pelo menos, né? A Marvel já contratou o roteirista para escrever o script da adaptação dos quadrinhos de um personagem criado por eles mesmos lá pela década do Oliver Pérez. O escritor escolhido é tão velho assim, né? Década de 70, se não sei em que ano. Não achei que fosse antes. O escritor escolhido é o Rich Wicks, da série de filmes Triple X. Uma bosta, coitado. Vai afundar o filme que nem começou a ser do papel. Que levará para as telas as aventuras de Danny Rand, né? Que na fase atual é o líder dos Novos Vingadores. Mas também é conhecido por ser parceiro de Luke Cage. Como existe um filme de Luke Cage a caminho, existe a possibilidade real de haver um crossover entre os dois heróis no futuro próximo. Era uma dupla que a Marvel meio que determinou, né? Eles sempre funcionaram bem juntos lá atrás, né? Lá atrás da onde? Lá atrás de alguém, porque essa sapatilhazinha do Punho de Ferro, eu vou te falar, hein? Isso que eu ia falar, Marvel, fica a dica aqui, esse uniforme não funciona hoje em dia, caraca, viu, cara? Olha essa sapatilhazinha amarelinha, ah, que isso, gente. A gente viu mais másculos lá no Anime Friends. O cara tá de moleca, velho. O cara tá de Ney Mato Grosso, vai tomar no cu, cara. Super Ney. Você imagina o cara desse vai impedir um assalto? Meu, o cara quer estar dando risada. É bom que ele tava 3 tiros no peito e acabou, né? Esse daqui é se pegar, o bicho dá, né? É mulher ou é homem, né? É jacaré, abraço e come. Assim, vendo do ponto de vista do personagem, né? Será que no futuro eles vão tentar fazer um filme dos Vingadores com mais gente ainda? Oliver Pérez, colabore com a gente. Dê uma explicada básica em quem é Punho de Ferro. É o cara que se bateu uma p*** muito forte e arranca o p***, cara. Esse cara no Joaquim Pô deve ser maior pelão, né, velho? É um cara que, se ele fosse do governo, ele se tornaria ditador, entende? É mesmo. Então, será que vai virar esse cara levando, assim, esses personagens secundários da Marvel pro cinema? Qual que é o nome dele em inglês, você sabe? Iron Fist. Iron Fist. Iron Fist, né? Procura Fist Fucking. Preciso da maneira exata. Porque de ferro mesmo não tem nada no cara, né? Ele só foi, assim, meio que novidade, cara. Nos anos 70, 80 mesmo. Ah, é que tava naquela época, discoteca, Kung Fu, tinha aquela música. Aqui, ó. Então, pra quem não conhece o Punho de Ferro, né? Ele é um dos artistas marciais, é mestre de Kung Fu. Artistas marciais, cara. É uma expressão certa, pô. É, o cara faz artes marciais, é um artista marcial. Isso é muito gay, né, cara? Bom, mas é uma sapatinha do cara, né? Fala pro Minotauro que ele é um artista marcial. E aqui o poder dele era de concentrar toda a sua força interior em somente um dos punhos, né? Que aí vem a expressão Punho de Ferro. É, que daí vem essa aura rosa, né, que ele solta, cara. A Marvel hoje estourou, mas, assim, até então se tinha mais potencial com heróis menores, né? Você pode ver que a Marvel se ergueu no Overblade. Ela foi por mim. Tartado, cara. Heróis menores, cara. Ai, meu Deus. Cara, mas esse tipo de filme, na minha opinião, só vai funcionar se ele tiver um orçamento, assim, pífio, né, cara? Assim, vai ser... É você botar 20, 30 milhões no máximo de orçamento pra não ter muita dor de cabeça, cara. Mas você não viu aquele Justiceiro Novo com o Ray Stevenson? Que é um filme, assim, pro que foi gasto. Foi até bom, né? Aqui no Brasil ele saiu direto pra DVD, cara. Assim, tirando os vilões que ficaram muito caricatos, o filme é bom, cara, mas foi um investimento mínimo, entendeu? Foi explorado bem as origens do personagem. Então, olha, você tá maluco, cara. Não deu retorno esse filme, não, mano. Não, deu retorno nenhum. Por isso que eu tô te falando aqui. Eu achei o filme legal. Ah, tá. Sabe, só pra título de informação, eles gastaram 35 milhões, cara, e arrecadaram 10 no mundo inteiro. Nossa. Não, então, mas aqui no Brasil ele saiu direto pra DVD. O único problema que eu achei do filme é que os vilões são muito caricatos, cara. Eles exageraram demais, assim. E saiu uma parada meio tosca nesse assunto, mas de resto, o Justiceiro em si, ele representa tudo que o Frank Castle é nos quadrinhos, entendeu? E aí, essa semana também foi noticiado que a produtora de Deadpool talvez não queira. Na verdade, não foi a produtora, foi o escritor, o desenhista, o roteirista, qualquer coisa de Deadpool. Ele não quer que o Ryan Reynolds seja também o Deadpool, já que ele vai fazer o Lanterna Verde, que é de outra produtora. O que acontece nesse enrosca-água aí de, ah, eu quero o Ryan Reynolds e, ah, eu não quero, Shuler Donner, que da produção da Fox, disse que ele quer sim o Ryan Reynolds. Por quê? Porque o cara é conhecido. E isso daí, mesmo sendo de DC e Marvel, essas bagaças, vai dar mais audiência pro filme, já que ele é conhecidinho, queridinho da América e tudo mais. Então, no caso, quem tá embaçando é a DC, né? A Warner não quer que ele faça o Deadpool. O que eu acho que seria ótimo, né, cara? Porque se você vai fazer o Lanterna Verde, acho que vai queimar a tua carreira se fazer Deadpool, né? Ah, cara, sei lá. Ele é meio palhacinho, conhecidinho. Acho que não vai pegar nada, não, viu? Não, mas digamos assim, você pega lá, você é um ator, você tem dois personagens pra fazer. Você fala, tá, eu te apresento Lanterna Verde e te apresento Deadpool. Você vai fazer qual, cara? Sei lá, eu não gosto de nenhum dos dois. Ah, cara, mas é que negócio, né? O Lanterna Verde tá no primeiro escalão da DC, né? Agora o Deadpool da Marvel é terceira divisão jogando com o Piracuacuá, né? Bom, tem que ver se aí também não vai um pouco de gosto do próprio ator, né, cara? Porque o Deadpool eu acho que tem mais a ver com o Ryan Reynolds do que o próprio Lanterna Verde. Não, é que é o Warner, por exemplo. Você tem a Warner e a Fox que já são rivais, assim como a Marvel e a DC. DC é a do mafioso lá? Exato. Aí o que acontece? O cara falou, eu vou fazer um filme que vai levantar o nome do cara, mas só que também vai chamar a audiência pro filme da concorrência? É foda, né? Eu particularmente acho que todo mundo vai sair ganhando, entendeu? Eu não acho que tenha como o filme da concorrência vai chamar pro filme dele também, entendeu? Então, não acredito que todo mundo, que ninguém perda. É, mas não é assim que funciona, né, meu? Você não vai fazer um filme pra os caras assistirem outro filme. Não, sim, mas como o Polar falou, ah, eu vou fazer um filme e os caras que verem o meu filme vão querer assistir o outro também. Mas o cara que assistiu o outro vão querer ver meu filme também. Tem que pensar por esse lado. E você, Guizão? Eu acho que tá sobrando ator em Hollywood, eles podiam pegar outra pessoa mesmo. É, até porque no final do filme do Wolverine o cara tá parecendo baraca, né, velho? É, então qualquer um tá valendo. Pra qualquer pessoa. Eu voto no Guizão pra ser o Lanterna Verde. Cara, o Guizão podia ser fazer um filme da biografia do vocalista do Lynyrd Skynyrd. Não, do Drowning Pool, cara. Também. E aí, todo mundo ansioso pra Half-Life 2, episódio 3, e pelo menos uma novidade referente a Half-Life. Gabe Newell, que é o CEO da Valve, ele comentou numa entrevista à PC Gamer, que é uma puta revista sobre games lá fora, que a própria Valve vai tentar transformar Half-Life num filme. É, pra quem não sabe, Half-Life é aquela história do engenheiro que acerta um monte de ET e por aí vai. Tal. Nossa, Dead Space? Exato. Puta, ele não é um engenheiro, ele é mais um cientista. Se eu não me engano, tem um filme que é feito com o Charlie Sheen, que ele usa uma roupa laranja também, quando ele invade o covil dos aliens, cara. E é muito assim, sabe, ele usa um cavanhaque. Você vendo a cena, você lembra muito de Half-Life. Mas, devaneios à parte, Gabe Newell também, ele falou aí que várias empresas aí, por exemplo, contratam roteiristas e deixam sempre tudo na mão de terceiros pra fazer roteiro, pra fazer uma porrada de coisa, quando elas deveriam assumir aí o risco e botar pra quebrar. Por exemplo, uma coisa que ele citou, que ele gosta muito do Sam Raimi. É mentira, todo mundo sabe. Ele falou que é fã dele, mas como um jogador de World of Warcraft, ele preferia que a Blizzard fizesse o filme, o que seria muito melhor, né? Tanto que a versão de pornô de World of Warcraft ficou bem melhor. Maluco do caralho. Ele continuou comentando aí que a Valve tá aí procurando um roteiro, uma história, alguma coisa, mas até agora todo mundo que tem levado alguma coisa pra eles é tudo fraco. Vale a pena lembrar também que há um tempo atrás a gente noticiou aqui aquele vídeo City 17, que foi aquele não sei o que Brothers que produziu, vale muito a pena procurar no YouTube. Boa, tchau, foi uma produção. Acho que é. Não, não foi. Você conseguiu plantar uma dúvida na cabeça do cara. Não, não é o Wachowski, mas peraí, deixa eu pegar o nome dos caras só. Os caras foram contratados, será que eles são esses? Esses caras foram The Purchase Brothers, né? Foram os rapazes aí que produziram um filme com $500. É um puta curta, legalzinho pra caramba, todos os sons do Half-Life. Cara, animal. E um tempo atrás eles foram contratados pela Valve. Todo mundo ficava esperando aquele vídeo 2 sair, certo? A Valve contratou os caras, o vídeo 2 não saiu, e agora veio essa notícia mega bombástica pra quem curte Half-Life, né? O que vocês acham aí? Cara, eu acho que é o seguinte, se eles fizerem isso, é perfeito. Tá provado, cara, não é uma coisa assim, de talvez seja bom ou não. Não existe maneira de fazer um filme de videogame bom, tá? Todo mundo tenta uma aproximação diferente, não dá certo, que não tá nem aí, lança qualquer porcaria, tá aí o Paul W.S. Anderson, esse doente, que lança qualquer merda. Tá aí o Ibon, né, cara? Exato. Você pega o Paul W. Anderson, antigamente ainda podia falar que a desculpa era que os outros que dirigiam ficou ruim. Mas o cara pegou essa porcaria dessa câmera 3D e só quer fazer disso agora, sabe? Foda-se o enredo da história. Então, o que os caras... Eu acho que se eles fizerem isso, vai ser perfeito. Contratou os brothers aí. Os manos brothers. E outro, o cara é teu empregado, ele vai ter que fazer o que você quiser. Então, o que acontece? Os caras têm que ter cuidado hoje em dia. A empresa tem que ter cuidado com os personagens, com as franquias deles, porque o cinema tá cagando pra isso. Mas eu acho que é legal quando é a iniciativa da própria produtora fazer, entendeu? Até que seja um filme online, sabe? Não seja nada que vá ao cinema. Né, cara? Então, porque isso é legal, porque, pô, se a produtora cagar no próprio filme, que é baseado num dos seus jogos mais famosos, né, cara? Pô, a gente viu que a adaptação de videogame realmente não adianta ser feita, né, cara? E vale lembrar aí que a Valve, ela tá fazendo vários curtas sobre TF2 e aí deve aparecer vários outros vídeos logo, né? Então, pô, esse daí, com certeza, eu acho que os caras foram contratados pra isso, aqueles malucos lá. Ah, Guiz, eu acho que você falou, cara. É uma iniciativa inédita, né, cara? Então, é aquele negócio, é o último vento, né, de esperança pra ver se sai alguma coisa daí, né? Ah, cara, se cagarem com os caras fazendo aí, pode desistir, galera. Nunca esperem nada de um filme de jogo. É, simplesmente joguem o que tem e aproveita, né, cara? É, fica com o CG, né, mano? Se bem que Half-Life tem um pouco CG, né? O CG do Half-Life é aquele dentro do jogo, então... E outra, né? Eles vão ter a opção de querer distribuir o filme via Steam, né, velho? Porra, isso ia ser legal, cara. Que eu acho que é o que vai ser feito, né, cara? E aí você compra um jogo e ganha o filme. É animal, cara, animal. Puta, venda casada, hein? Boa ideia, Sus. E o site Hot News confirmou que Ghost Rider Sprite of Revenge, que é o segundo filme aí daquela porcaria que se chama Motoqueiro Fantasma, será filmado em 3D. Não será pós-produzido em 3D, vai ser filmado. A partir do mês que vem, na Romênia. Opa! Romênia is the new Nova Zelândia. Recentemente, o Nicolas Cage, né, que interpreta o Johnny Blaze, recentemente disse que seu personagem encontraria o Drácula indo ao seu castelo e, aparentemente, a informação foi confirmada por fontes romenas. O Motoqueiro Fantasma, o Espírito da Vingança, que eu tenho certeza que não será esse que vai ser quando ficar traduzido para o Brasil, estreia no ano que vem, na data precisa ser definida ainda. Com a direção de Mark Neville Dean e Brian Taylor, que fizeram Adrenalina 1 e 2. Que, por sinal, eu acho animal, mas o Motoqueiro Fantasma eu acho uma porcaria. Mas pera aí, Zé, o filme vai ser patrocinado pela Coca-Cola? Por quê? Maluco, Ghost Rider Sprite of Revenge, cara, você tá louco? Ai, eu falei Spirit, né? Você falou Então, acerto pra vocês aí, ó. Ghost Rider Spirit of Revenge. Pronto. Ficou bonito. O Vengeance, louco. É, o Vengeance, é. Eu falei Revenge? É. Caralho, tá tudo errado, mano. Foda-se. Foi uma uma bosta. Não. Ah, cara, que negócio. Hoje em dia, quem a gente já falou, 3D agora já não é mais uma tendência, né? É simplesmente o padrão hoje em dia. E tomara, né, que os caras consigam fazer o roteiro do David Goyer rodar lisinho aí, né? Porque não dá pra ter um outro filme igual ao primeiro. É, na Romênia eu não sei, mas no Brasil não roda liso nem a pau, né? Não roda, né? Bauru, então? Mas se você quer ter alguma coisa pra falar do Motoqueiro Fantasma? Ah, eu quero que ele pegue fogo. Eu não sei, eu não leio essa porcaria dessa revista, mas não tá forçado, não, o cara ir na Romênia encontrar o Drácula? É o Nicolas Cage de Motoqueiro Fantasma. Aí tá forçado já. É o Nicolas Cage, né? Já tá forçado. Bem, então, né, nessa última quinta-feira, o Jeremy Renner, que vai fazer o Gavião Arqueiro no filme dos Vingadores, ele foi oficialmente contratado aí pro elenco do Missão Impossível 4. E junto com o Tom Cruise, o Ving Rhames e o Simon Pegg, vai estar em mais uma aventura aí do Ethan Hunt. Só que a Variety resolveu jogar uma luz, né, do que será o papel do ator e o futuro da série. De acordo com a Variety, a Paramount está planejando uma espécie de reboot, né, eles vão trocar o papel, vão tirar o foco do Ethan Hunt e colocar no personagem do Jeremy Renner. E eles estão até pensando em tirar o título Missão Impossível, né? Ah, cara, eu não... Se mudar o nome de Missão Impossível e o foco não for no Ethan Hunt, eu não assisto. Lembrando que o Brad Bird, né, que é o diretor dos Incríveis, aí vai dirigir essa aventura também, né? E quem tá escrevendo é o Josh Applebaum e o Drenner Mack, que eles fazem o Alias e o Life on Mars. Life on Mars é bom pra caramba. Agora, só resta saber se com o Long eles vão mandar bem também, né? Porque fazer seriadinho é fácil. Então, cara, mas ó, eu não sei como é que a ideia de vai ser, como é que vai ser agora. Mas eu curto pra caralho, cara, a versão antiga da série do Missão Impossível. Você acha que eles vão tentar, por exemplo, voltar com aquele formato, tirar tudo de cima de um personagem só e botar uma equipe? Era uma equipe. Transformar o Ethan Hunt no chefão, né? É. Era o cara que dá as missões e distribuiu os papéis aí. Isso, ele tinha os principais, assim, tipo, ele tinha um personagem que era sempre o cabeça e tal, mas era uma equipe que trabalhava junto fazendo as coisas. E eu gostava que eles eram bem 007, sabe? Eles tinham vários gadgets, assim, legais pra usar, que eu achava muito louco. Pô, mas o 3 já foi meio assim, né? Porque a equipe trabalha bem, se não trabalhasse... Ah, cara, eu acho que não, viu, Sussi? Não aconteceu isso, não. Tudo voltou em cima do cara, o Ethan Hunt, de novo, apareceu um ou outro carinha assim, mas sumiu rápido, ou morreu rápido. E eles estão testando até uma... Eles estão até testando agora a atriz pra fazer a gente nova, né? Então talvez essa ideia do Guizão bata mesmo, porque você vai ter aí o Ving Rhames, que é o cara que manja da informática. Simon Pegg, ele não teve no 3, teve? Simon Pegg? Eu lembro, não. Tava sim. Ele, não, Simon Pegg é o cara que tava... É o cara do telefone, que o Ethan Hunt fica ligando pra ele, atrás. Ah, tá. Quando ele descobre que o outro lá era o filho da... Isso, ele precisa de localização dos lugares, ele fica ligando pro cara. O cara, não posso passar, mano. Você tá maluco? Fica me ligando, não sei o quê. Ah, ele é o cientista. Nossa, cara, você é um peg, nem entendido isso. Ah, então, você tem o cientista, você tem o cara da informática, vai ter a gente nova, quem sabe ela não seja a Femme Fatale, né? Pô, tá isso. Os caras voltariam às origens do seriado, eu acho que vai ser uma boa. Nossa. Porque, pô, assim, não que os filmes do Missão Impossível sejam ruins, só que eles não são o seriado a Missão Impossível, né? E como o J.J. Abrams é um cara nerd pra caramba, talvez ele também tenha sentido falta disso aí. Eu achava a série muito louca, cara, porque tinha muitos episódios que eles não tinham nada de gadget, mas tinha uns que eram muito legal. Tipo, o que eu mais lembro até hoje é que eles tinham que, num cassino, tinham que ganhar de um cara pra poder continuar e tal. Aí o baralho deles, cara, era legal porque eles era tecnológico, assim, e ele mudava o naipe e o número na hora, sabe? Então... Loucura, velho! É muito louco. Então era o baralho deles e eles tinham uma leitura da carta de todo mundo, entendeu? Aí o baralho via a carta de todo mundo na mesa e fazia e mudava o jogo pra eles, dentro deles. Então eles ficavam olhando a carta assim, a carta ia mudando assim, trocando assim, sabe? O naipe, as figuras. Assim. Que louco. Pô, mas o seriado é muito antigo? Ah, deve ser anos 80, cara. Eles fizeram dois, acho que foi um anos 70, outro anos 80. Qual que era um senhor, assim, que era o primeiro dos principais? Era um mais velho, assim. Não, acho que nos dois eram. Puta, eu não sei se eu vi o de 70 ou de 80, cara. É, eles fizeram, fez um sucesso. É, passava bem de manhãzinha num canal acabado. Não lembro nem qual que é, mas... Aí eu acho que se fizeram desse jeito, tem até mais chance de dar certo. Primeiro, o Tom Cruise tá ficando velho pra caramba já, né, cara? O cara tá todo esticado e tudo mais, mas por dentro o cara tá corroendo, né? Até quando Sério? Ele vai aguentar ficar correndo daquele jeito? Então, mas até é que... Até quando os fetos que ele come da cientologia ajudaram. Feto não. As placenta, né, mano? As placenta. Caramba, feto, o cara tá evoluindo mesmo. Um cara que não sabe a diferença de nenê pra placenta tem algum problema também, né? Eu sei, eu só errei o nome. E lembrando também que Missão Impossível era uma série, virou uma série de filmes e pretende voltar a ser uma série, né? Será que vai ter produção da Bad Robot? Não sei, cara. Mas eu acho que o Tom Cruise podia investir em série agora, né? É, ia ser um fim digno pra carreira, assim. Pô, cara, se o cara ficasse eternizado no Missão Impossível, mano. O cara fez os três, ainda vira o chefão, sei lá, da série. Na verdade, ele vai continuar fazendo quatro, né? Ele só vai, digamos assim, passar o bastão, né? Ah, não, claro, mas ele podia continuar na série, por exemplo, né, cara? É, então, ele vai ser o papel do pai da Angelina Jolie no primeiro, entendeu? O Jim Phelps. Uhum. É, pode ser. E, aliás, o velhão, o cara mais velho que você falou, é o Jim Phelps. Ele é o Phelps na série? Eles transformaram o Phelps num filho da p... E é isso aí, galera. Hoje, o dia de gravação desse podcast, dia 27, teoricamente, chega aos cinemas brasileiros Karate Kid, ou Kung Fu Kid, ou Will Smith Kid. A Columbia Pictures informou aí que já foi... Entendeu, né? É, o longa, que tá sendo estrelado por Jack Chan, Jaden Smith e Taraji P. Henson, que, pô, cara, um filme de 40 milhões que já faturou 300 milhões em bilheteria mundial, tá entupindo o cofre do estúdio de dinheiro, né? O filme é um remake do antigo Karate Kid, só que tem aquelas diferenças básicas na história, né? É, eu ainda não fui assistir, mas tô afim de assistir. Acho que deve ser um bom filme, sim. O que você acha? Eu não assisti, cara, mas me interessa, sim. Eu vi só uma cena que eu achei legal, que tá o Jack Chan pagando de Miyagi, tentando pegar a mosquinha. Com a mosca. Né? Com o hashi, ele vem, pá, com o bata-mosca lá. É, muito bom, cara, muito bom. E outra, né? Tem outras coisas aí bem legais, eu acho, que durante o filme, que o trailer mostrou ele correndo na muralha da China e tal, essas bagaças. Eu acho que vale a pena assistir, porque é um filme bonito de se ver, sabe? Sabe uma coisa que eu achei legal? Nós temos aparentemente uma cópia. Quero que vocês deem uma olhada atenta no pôster do filme do Karate Kid, e eu vou colocar pra vocês no post o link do pôster do Besouro, o filme nacional de capoeirista, e vocês vão notar algumas semelhanças. Só resta saber agora qual filme que eles copiaram, né? Televisão. Diretamente do estúdio da Central de Jornalismo do Nerdrops, tem a seguinte notícia pra vocês. Vocês lembram daquele trailer que saiu na Comic Con do Walking Dead, meio filmado nas coxas e tal, do recurso que tinha na hora? Pois é, o grande trailer saiu oficialmente agora, e além disso, ainda confirmaram a data de estreia da série, que vai ser no dia 31 de setembro desse ano ainda. Cara, quem não viu, o episódio piloto, né, vai chegar com 90 minutos aí, e em princípio vão ao ar somente 6 episódios. Uma estratégia similar de todos os programas do gênero, que, né, estimula a audiência e tal, essa separada toda. Quem não conseguiu ver o trailer da Comic Con, cara, vale muito a pena. Quem não leu o quadrinho, vale muito a pena. E o que você achou do trailer, Polar? Agora que ele está em uma qualidade decente. É, high def. Cara, eu achei, assim, muito da hora. Eu tô até pensando em ir no nosso estante ali no escritório do Nerdrops, começar ali as revistinhas, porque, pô, só aquela sequência do cara sozinho na cidade, que ele é toda aquela que acaba no tanque, né, o cara se escondendo dentro do tanque, pô, aquilo é de fazer o cara grudar no sofá, na cadeira, onde ele estiver, né. Nossa, cara, o zumbi subindo tudo e ele fechando o tanque devagar, assim, sabe? Que isso, cara. Nossa, não é pra qualquer um, não. Ó, tem uma cena que não mostra completa, assim, cara, mas eu vou mandar um spoiler aqui, porque é dos quadrinhos. É, eu tô esperando pra ver a cena do cavalo, cara, que ele pega o cavalo e chega na cidade com o cavalo, cara, e você fala, pô, esse cavalo o cara vai ficar a vida inteira, né? Vai ser o cavalo da série. Mano, o cara pega o cavalo, dá 3 quadrinhos e o cavalo já é comido por 1 milhão de zumbis, sabe? Que isso é foda, cara, né, cara? Cara, essa cena rolar do jeito que é no quadrinho, cara, vai ser muito foda, que é uma cena muito... Ah, mas foda. Ele tá com toda a cara de que vai ser assim, né? Pelo que mostrou, pelos cortes que mostrou no seriado, né? Olha, e é uma série, cara, que é... O quadrinho já é bem cinematográfico, sabe? Ele pode ser adaptado na íntegra, cara. Assim, eu acho... É praticamente um storyboard. É, eu acho que o quadrinho não precisa de adaptação, cara. Assim, nesse caso, né? O Walking Dead, no caso, não, eu não vejo necessidade de adaptação. Ele pode até os diálogos, cara. Podem ser parecidos, sabe? Mas você acha que o protagonista do Walking Dead pode virar, sei lá, um novo ícone que nem o Jack Bauer, cara? Talvez, cara. Talvez. E o legal, que assim, no trailer eu achei legal também, porque o protagonista do quadrinho, ele não tem aquela cara de motherfucker, sabe? Fodão, bombadão e tal. O cara só é crânio, sabe? Ele era um policial normal, como qualquer outro policial. E ele tem uma cara de pessoa comum, sabe? E acabou tomando atitude sendo um líder. Olha, então é exatamente por causa disso, né, cara? Porque não tem mais espaço pra o herói ser só o cara bombadão, né? Você tem que ter o cara que é foda ao seu jeito, né? É, então. Eu achei legal porque ele já chega, sabe, botando ordem no barraco mesmo, cara. E, velho, eu acho que essa série vinga, eu particularmente, acho que essa série vinga, pelo menos se depender de mim, vai funcionar. E eu acho que sim, cara, o Rick Grimes tem uma grande chance de se tornar um ícone aí de líderes, como um Jack Bauer da vida. Mesmo sem a mão. Você não fez isso, cara. Ele perdeu a mão no quadrinho? Não. Descubram, né? Agora vamos atrás de saber se isso falou a verdade ou não, né? Porra, não cheguei lá ainda. Não perde, não. Mas é um seriado que vale muito a pena, é um seriado caro de ser produzido, já que envolve aí CG, envolve maquiagem pra caralho, mas eu acho que vinga assim, cara. Zumbi vende, né, cara? Não vai ser caro, imagina você ter que maquiar todos os caralhos da série. Cara, não sei se vocês chegaram a ver aquela maquiagem que é uma zumbi mulher, que é só metade do corpo dela, demoraram acho que quase 4 horas aquela maquiagem especial. Mas é um zumbi em especial pra série, né, digamos assim. É o primeiro zumbi que ele vê mesmo que... A Cotoco? Não é Cotoco, né, É a da quadrinho. Bicicleta. Né? É, no quadrinho ela não é cotopo, né? Mas é o zumbi principal, assim. Não digo principal da série, mas é o zumbi que ele percebe que tá tudo fodido, sabe? É o primeiro zumbi que ele come, né? Ele vai lá e creu, creu, creu, creu, creu. Só que ele não consegue abrir as pernas, né? É, porque ele sai do hospital e é a hora que você vê também que a desgraça tá feita, cara. Porque tem um primeiro zumbi que ele derruba na série lá, quando ele tá no hospital ainda. O zumbi cai, a cabeça dele já cai e já cai um monte de gato, sabe? Como, mano, já tá decomposição total. Agora, esse aí que ele vê na rua, é uma caveirinha, cara. É uma caveirinha que fica grunhindo pra ele. E é a hora que você, como leitor, também percebe que tem todo, vai ter todo tipo de zumbi nessa série. Desde os que acabaram de morrer, até os que já morreram há sei lá quanto tempo e já estão só esqueletinho, sabe? Então é isso aí, pessoal. Não percam. O seriado estreia agora em setembro. E muita gente já tá aí comprando passagem da TAM. E a atriz que fez 17 outra vez, a Alison Miller, né? Ela acabou de se juntar ao elenco de Terra Nova, que é a famosa série que tem sido propalada aí, Dinossauros do Steven Spielberg, feita pra Fox. Pra quem não sabe, né? O Jason O'Mara, do Life on Mars, será o protagonista, né? E nesse inteirinho, né, foi detalhado o que vai ser o seriado, né? Essa Miller vai entrar pra viver a Sky, que é uma veterana residente de Terra Nova, que faz amizade com o filho do personagem do O'Mara. E com a contratação da menina, também foi revelada a sinopse do seriado, que diz assim que no ano 2149, a Terra tá morrendo, né? Por causa da industrialização, poluição, superpopulação, tá aí uma teoria malthusiana, não tava errada. E a devoção à ciência acabou levando a humanidade à beira da destruição. Só que também criou uma espécie de chave de salvação. Como a maioria das plantas tá em extinção e não dá pra reverter todo esse processo, porque a humanidade ferrou tudo há muito tempo, né? A humanidade queimou o céu, né, velho? Literalmente. E um grupo de cientistas conseguiu abrir um buraco, uma fenda no espaço-tempo, e criou um portal para a Terra pré-histórica de 150 milhões de anos atrás. Então, esse portal leva ao mundo maravilhoso, né? Então dá para você, lá nessa época os recursos estão preservados e tudo mais. Então eles acham que eles vão conseguir mudar o futuro consertando os erros do passado. Cara, eu acho que vai ser boa. É, tem dinossauro, é bom. Podia ter dinossauro zumbi, cara. Cara, você imagina dinossauro zumbi, coisa mais bizarra, velho. Coisa mais demoníaca, mano. Você mata e eles não morrem, e eles voltam. Imagina, tipo, um clã de velociraptors zumbis. Não, e aí ia ferrar, né? Porque os bichos são rápidos, mas zumbi não ia ser tão rápido assim. É, mas eles iam ser, bom, sei lá, né? Eles iam ser o quê? Sedentos por sangue? Eles já são, né, cara? É que eles só iam querer o seu cérebro. É, e se eu comer o cérebro, jogar o resto fora, né? É, tá tranquilo. Então fica aí, né, mais uma dica aí, se alguém tiver interessado em ver dinossauros novamente. Polar. Fala. Eu sou o Luiz do futuro. Na data de estreia, eu abri um portal pro passado, vi o seriado e achei bom. E só voltei pra avisar. Nossa, muito obrigado, Sussi do Futuro. Agora volte para o seu tempo. Ok, tchau, obrigado. Quadrinhos. isso, galera. Batman, como todo mundo sabe, voltou à vida, morreu, voltou à vida, morreu. E agora, eles estão dando uma repaginada no nosso Homem Morcego. A DC foi lá, comprou centenas de metros de tecido e estão fazendo vários uniformes novos para o Batman. Aquele Batman azulão e cinza, sabe? É, dessa vez, foi liberada aí uma arte conceitual da roupa do Batman, desenhada por Andy Kubert. Assim, não só pra mim, mas a arte que gerou várias dúvidas e tal. É, cara, ficou uma bosta, vamos ser realistas. É, o Batman na imagem tá com umas linhas em azul, sabe? Tipo, nada a ver, velho. O Batman tá ficando velho, né, cara? O cara tá andando de fraldão geriátrico. Não é, que ele não percebeu e colocou o uniforme do avesso, gente. Não percebeu? Cara. Bom, mas é. E de qualquer maneira, a partir de novembro, o Batman vai ter que ter aquele cabideiro do Ken, sabe? Com vários uniformezinhos. Vão ser 6 séries mensais. E os títulos são Batman The Batman, Detective Comics, Batman e Robin, as novas Batman Inc., Batman The Dark Knight e Batman Confidential. A última foge da cronologia. É, aí também a gente pode deixar no post algumas outras imagens, né? Por exemplo, do Batman e Robin, que o Robin tá tomando uma comida de rabo literal do Batman. Literal. E quando eu falo literal, é literal. É, tenho medo do que é o seu literal, né? Cara, Polar, não tá tomando um rabo do Batman? Tipo, seu estagiário de merda. Tá indo catar cavaco. E tem uma outra imagem que seria desse mesmo uniforme aí, desenhado por Andy Kubert, mas com algumas diferenças. Ficou uma bosta, galera. Batman é uma bosta. Para, cara. Não, tô brincando. Eu gosto do Batman. Eu não gosto do Batman que passa na Warner, que começa às 11 e termina às 2h40 da manhã. Cara, o que eu acho foda aí é, sabe, é essa necessidade de colocar essa elipse amarela no símbolo do Batman, sabe? Ah, eu acho legal, cara. Não, mas é um puta de um chamariz. O cara disso não consegue ficar, sabe, desconhecido no escuro. Ai, cara, mas no quadrinho eu acho que não vejo problema nenhum. Tá, o filme do Tim Burton, do Joel Schumacher, sabe? Você até passa, né? Não tem necessidade nenhuma de você fazer isso aqui. Pô, eu acho que o uniforme do Batman tem que ser mais sombrio que isso, cara. Porque o cara tá ficando velho e tá ficando descuidado, é isso? Cara, ele já se veste de morcego, cara. Você quer um cara sombrio? Mano, ele é um maluco fantasiado, cara. E logo mais saiu o Part Batman, né? Que é o Batman com uma tanguinha pequenininha. Um apito? Um apito e a máscara. Dançando aquela musiquinha do Satisfaction, né? É, bem por aí, cara. Ah, cara, eu não gostei, sabe? Não, se alguém que gostou, dane-se, pode. E outra, não adianta você gostar ou não, porque vai dar do mesmo jeito, vai ser isso que eles vão usar. E você, trouxa, vai pagar quase R$10 na revista. É, você, trouxa, que eu não caio nessa nem a pau. É que seja lá o que causou essa experiência do Batman de ir voltar e voltar, o cara literalmente voltou cagado, né? Que agora ele anda de fralda o tempo todo. É. Eu tô achando que tem muito tecido nesse negócio aqui, cara. A calça do cara parece que tá com a calça. Ficou larga? Sabe quem podia... sabe quem podia fazer um uniforme legal pro Batman? O Jacques Leclerc. Ai, cara. ou o Victor Valentino. Games. Então vamos para os destaques de games. E vem aí o Momó da Bíblia. E confiram o Zumbi RPG. Phantasy Star 2 agora para iPhone. E os avatares de Xbox ganham redesign para o Kinect. E no vídeo da semana, confira Dungeons Defenders. E vamos lá, porque não era para acontecer e aconteceu. Pois é, pessoal, depois de muitas baixas e a possibilidade de não existir um cast, eu consegui, fui no time B, C, D, F e A do Nerdrops e sequestrei as pessoas. O que aconteceu foi que o Miopia roubou uma máquina do tempo e viajou pro futuro pra comprar um 3DS, mas foi morto por ele mesmo na fila da compra do videogame e criou um paradoxo e a máquina do tempo leva 2 dias pra recarregar e eu vou ter que voltar pra buscá-lo domingo. E o Aginos tá em Minas Gerais tomando cachaça. Então, eu trouxe aqui comigo do time principal. Eu, que não sei nada de games. E o Luiz Sussi. Eu não sou do time principal, eu sou do time do Sussi. Ponto. Time do Sussi. É porque de vez em quando nem eu participo do principal. Então, pessoal, o Game Talk vai ficar pra semana que vem, mas você já sabe que a gente não aceita mais especulações pelo Twitter, porque a gente quer o seu comentário no site. É mais fácil organizar pelo site, as pessoas estão batendo papo e discutindo sobre os jogos. Entra no site, comente, que vai virar pauta do próximo cast. Semana que vem a gente vai falar dos RPGs nos portáteis. E hoje vamos falar de pouca coisa que aconteceu essa semana. Ao fundo você está escutando uma trilha especial do Mega Drive. Eu acho que a gente tinha que colocar o trailer daquele filme... Aquele filme antigão lá, sabe? A Bíblia e o Seu Princípio, pra já falar do primeira notícia da pauta de hoje. Pois é, pessoal. Tá sendo lançado o MMO da Bíblia. Aleluia. Jesus Cristo. Fala que eu te chupo. Eu não sei do que se trata. Eu tô lendo aqui na notícia, mas eu não consigo parar de rir. Parece que é uma mistura de SimCity, que se passa na época dos Velhos Testamentos, e você tem que fazer gerenciamento de pessoas. Deve ter milagre. Cara, tem que ter dinheiro pra executar os milagres no jogo. Caraca. É muito real, né? Naquela época, o que que seria? Drenários, né? Alguma coisa. Denários, né? Denários. Ou sal, né? E se o seu personagem morresse, você pode deixar ele lá na tumba de Lázaro, né? Quem sabe? Pois é, esse é o problema, né? Se o seu personagem morreu, eu acho que o tempo de pra renascer são 3 dias, né? Isso é muito tempo. Se o seu personagem morrer, você vai passar o fim de semana fora. Então, eu recomendo jogar só na quinta-feira, porque se você morrer, você volta a jogar segunda. Mas eu queria um capítulo da Arca de Noé. Esse jogo, ele tá saindo pra quem... E pra quê? E pro onde? Ele tá saindo pra PC, ele tá saindo por uma empresa europeia e aparentemente não tem muito sendo dito sobre ele, mas ele vai lançar, o beta vai lançar dia 6 de setembro, então provável que semana que vem a gente fale dele, passe o link pra você que quiser jogar. Eu acho que não vai poder jogar com os personagens mais famosos, como Jesus... Moisés, Noé... É, porque esses daí são os chefões que têm que ser destravados, né? eu não sei pra RPG, MMO, né? Se o Massive Online, eu não sei se seria interessante, mas a Bíblia, né? Certamente tem alguns personagens que pra jogo cairia muito bem, né, cara? Eu acho que assim, pelo que eu vi, é um sistema de jogos online que é uma rede religiosa. É como se fosse um Facebook da Bíblia, só que a interface são jogos. Eu tô vendo funções de chat. Eu posso falar que jogo que eu lembrei quando eu olhei essa foto? Antigamente tinha um jogo chamado Egito. Não, é um país. Não. Antigamente e até hoje existe, viu? Ah. Nem o jogo, nem o país deixaram de existir. Tô falando sério. E me lembrou a interface muito, muito parecida, viu? Eu gostei. Sei bastante. Eu jogaria se a história fosse mais profunda. Eu jogaria se eu pudesse jogar na época de Noé, porque eu acho que Noé foi o primeiro treinador Pokémon da história, né? Porque Deus falou pra ele pegar 2 de cada um e botar numa arca. Já pensou, cara, a gente controlando os egípcios e tentando sair do Mar Vermelho fechando? É verdade. E não, e se der lag, se a internet cair, eles morrem afogados ou o mar fica parado, aberto? O mar fica bugado, né? E na próxima notícia, dedicada ao Guizão, que não está aqui para gravar, talvez essa deve ter passado pelo Radar of the Dead do meu querido Oliver Pérez. Não, passou porque ela não tem Off the Dead, né? É Dead State, um ZRPG. A gente falou de JRPG, que é o Japanese RPG, e agora tem o Zombie RPG. Eu vou jogar, porque eu nem sabia se for ruim ou bom, e eu fiquei bem interessado nisso. Quero jogar, eu acho que vai ser de PC. Aqui não tem muita coisa, tem o site com... Ih, é Diablo? Não é Diablo não, eu acho que é Zumbli. Diablo você encontra no RPG da Bíblia. Pois é. Entendi. Da Bíblia. Versão espanhol, né? El Diablo. É. Ele vai ser um RPG de estratégia. Ele é um RPG de estratégia com base em turno. Ele tem uma perspectiva única. É um mundo gigantesco a ser explorado. É o jogo perfeito, então vá. É, o jogo perfeito caso você goste de matar zumbis, o que todos nós... A gente não gosta de matar zumbis, gente. Você tem que entender que, na verdade, é tudo um treino. É um mal necessário. É um mal necessário. Agora me diz, a perspectiva, a visão que a gente vai ter do jogo é que nem esses... Que nem o Sousa falou, tipo, Diablo, essa vista de cima aqui, meia... isométrica. Eu acho que é legal. Eu gosto de jogo assim, particularmente, mas não tem tido muito jogo bom, viu, assim. É, a vantagem, pelo visto, é que ele parece ser de PC, o que provavelmente vai baixar muito os custos. E se tiver um dia que tiver uma promoção, a gente avisa aí, fica de olho nas notícias do Nerdrops. Então, pessoal, voltando a falar rapidamente de iPhone, pro pessoal que gostou daquele clássico do Mega Drive, a Sega tá lançando outro, que é o Phantasy Star 2 do Mega Drive para iPhone. O pessoal às vezes critica, mas o jogo tá custando $5. É um preço justo para um jogo que você vai jogar por mais de 20 horas no seu iPhone e iPod em qualquer lugar. E tem que lembrar que esse tipo de jogo ainda é vendido por $10 em outros sistemas que você tem que estar em casa para jogar. Esse não, você vai pagar esses $5 pela portabilidade. E se o preço é justo, o jogo é justo, né? Só põe um jogo justo. O que vocês acham dessa coisa de jogos grandes, porque é um RPG, num videogame portátil? Num celular, por exemplo. Em todo lugar que você está, você tem um lugar para jogar um jogo. Ah, cara, eu acho legal, assim, a perspectiva de você usar o telefone pra mais uma coisa, como já acontece faz tempo, né? Além de falar, mas pra jogos, cara. Mas a grande verdade que é, digamos assim, que o iPhone é um console mais caro que a gente vê por aqui no Brasil, né? Puta, é, cara. Então, assim, eu acredito que só há essa limitação aqui pro público brasileiro. Lá fora não, lá fora tão sossegado, cara. Lá, um iPhone deve valer em torno de R$500 a R$600, né? Então, sem muitos problemas. Mas aqui, cara, assim, a perspectiva é legal, cara. Você baixa os jogos, pô, o preço, que nem você falou, super justo, entendeu? E, pô, negócio legal, né, cara? Vai com você pra tudo quanto é lado, cara. E você segue o Nerdrops no Twitter e entra no site todo dia, porque todo dia vai ter um jogo pago, grátis, em promoção, que vai estar na parte de notícias do Nerdrops. Ah, e os jogos aqui que saiu, cara, pô, Golden Axe, né, cara? Streets of Rage, pô, muito legal, cara. E sem mencionar Sonic também. Eu acho que, assim, jogo nesse tipo de proposta aqui cai super bem pro iPhone, cara. Eu não gosto tanto de jogo estilo Golden Axe, pelo seguinte motivo: o iPhone, ele não tem um controle externo. Então, quando você tá jogando com o dedo na tela, velho, muitas vezes a galera configura o controle muito tosco. Então, tipo, fica um terço da tela livre pra você visualizar essas coisas, entendeu? Eu gosto dos RPGs, porque o RPG normalmente fica só o direcional e um botão no canto que é pra falar, abrir, e quando você entra na batalha, ele fica mais dinâmico, você seleciona com um toque, né? Então, os RPGs, pra mim, de Mega Drive, funcionam melhor. Você sabe um jogo que quebraria o iPhone? Decathlon. Decathlon do Atari. Cara, quebraria. Ou não, né? Porque eu acho que friccionar o dedo pra um lado pro outro, que era o que a gente fazia na alavanca, é mais tranquilo. Seria como uma raspadinha, né? Cara, não, o que você tá olhando aí? Você jogou na loteria? Não, tô jogando Decathlon no iPhone. Nossa, cara, é muito ruim. Cara. Mas, em compensação, os joguinhos aqui, muito interessantes, caíram num preço bem legal também. E pra você, dono de Xbox 360, que vai comprar o Kinect ou não e que joga na live e tudo mais, vai ser liberado um novo update. O update vai trazer algumas melhorias pros avatares, né? Vai deixar ele mais humano. Então, o personagem vai ficar mais alto, menos cabeçudo, essas coisas. Vocês chegaram a ver? Vocês curtiram alguma coisa? Você falou que o personagem ficou mais humano. Pra mim, ele perdeu o carisma. Ele era muito carismático antes. Ele tinha toda uma cara de versão reduzida eficiente. E agora ele tá com cara de humano deformado. A gente tem uma imagem aqui, né, que mostra as comparações do avatar da mesma pessoa. E realmente, né, cara, ela perde aquele tom de animação, né? Aquela coisa de ser um personagem gracinho e tudo mais. Vira algo muito, sei lá, cara, muito corriqueiro. Ele perde aquele quê de antes, né, que tinha no quê avatar. Quê de queijo, exato. Literalmente parece uma coisa sem carisma pra mim, mas... Não, mas é que nem você pegar aqueles personagens da Pixar, né, e fazer ele em proporções corretas, cara. Nunca vai funcionar. Isso, esse foi o melhor exemplo. Bota 500 pontos pra você aí, Oliver Pérez. Esse foi a melhor linha de raciocínio. Eu não tava conseguindo defender o meu argumento até você soltar isso. Não, é isso mesmo. A proposta foi essa, foi o que mudou e revolucionou toda a interface do Xbox, era você se ver de uma maneira lúdica, e agora você tá tirando o lúdico pra botar uma coisa que você se identifique mais à medida que você tá chacoalhando, segurando nada na frente de uma câmera. É, agora você tá colocando o Faustão depois da cirurgia de redução de estômago. É isso mesmo. Não faltam bons exemplos por uma má mudança, né? Bom, e para aquele pessoal que gosta bastante dos jogos aí como Dungeon Crawlers e Tower of Defense, né, vocês já podem anotar aí que tá chegando um game que vai combinar o que há de melhor nos dois, né? Ele tá chegando aí para Xbox Live, PSN e também pro PC nesse final de ano aí que tá vindo aí. O jogo foi criado pela Trend Entertainment, né? E ela mistura aquele estilo hack slash com o que é o loot driven? É, o hack slash é o bater para matar, né? Tipo, o jogo de um botão. E o loot quer dizer que é um daqueles jogos que caem muito item, muitos itens legais e que você equipa o personagem inteiro. E você vê a mudança. Então o seu personagem começa de cueca e cada peça que você acha, desde o anel até o chapéu, tudo você consegue ver exatamente como é. Então você fica perseguindo o loot, que é o tesouro. O loot... Pra quem não entende o que é hack slash, a gente pode traduzir como God of War. Isso, né? Isso. Violência de botões. Às vezes nem tem muita variedade de botão, mas enfim. Pois é. E nesse vídeo aí tá mostrando como é. Vai ter uma infinidade de possibilidade de customização de personagem, porque vai cair muito item. Parece ser muito legal. Tá saindo na PSN, PC e Xbox Live Arcade. Acessem aí o tópico de compartilhamento, comprem esse jogo e dividam em 5 pessoas, joguem online e acessem a nossa comunidade Nerdrops de compartilhamento, que vai estar aí no post do Facebook, etc, etc, etc. E ele justamente não tem o problema do avatar do Xbox, né, cara? Porque é justamente isso. Pelos gráficos, né? Eles são os bichinhos pequenininhos, cabeçudos e tal. É. Mas assim, funciona muito bem, né, no jogo. Então, pessoal, Dungeon Defenders, ele vai ter modo cooperativo online e offline. Você vai poder jogar com seus amigos, vai poder jogar comigo, porque muito provável eu vou comprar esse jogo. É, a gente vai fazer algum sistema para catalogar e adicionar gamer tag de todo mundo da Xbox Live, do Steam, não sei o quê. E sigam o Twitter do Nerdrops. E, bom, aqui comigo que gravou tá o Sussi. Oi. O Oliver Ferris. Tchau. E um abraço pixelado pra vocês. Cruz de pau. Miscelânea. Chegou às prisões, galera. Vocês lembram da Fortaleza, quando os sonhos proibidos ativavam o intestinador? Então, nada a ver, é um negócio completamente diferente. Filha da puta. É um laser não letal chamado de Assault Intervention Device. É, traduzindo aí, né, algo como dispositivo de intervenção a agressões, que é capaz de emitir um forte calor naquele detento rebelde encrenqueiro e fujão. Nessa semana, né, na qual esse cast sai, o dispositivo vai estar sendo usado, caso seja necessário, no centro de detenção de Peaches, em Los Angeles. Mais especificamente, vai estar presente para assustar cerca de 65 criminosos dos 3.700 que tem lá. Ou seja, 65 felizardos vão tomar laser na bunda. O aparelho, que é um Terminator, tem 2,20 metros de altura e vai ser instalado no alto das paredes dos dormitórios, que vai servir de constante alerta para os garotinhos que gostam de confusão. Segundo descrito, o laser tem um feixe de diâmetro de um CD. Caralho! Quê? Um CD de diâmetro? Um CD? Um CD do que um vinil, brother. Cara, é, com certeza. Porra, que filha da p... E ele é direcionado através de um joystick, né? Que o operador pode controlar direto da sala de segurança por câmeras. E o pessoal dos direitos humanos, que é uma entidade especializada em defender bandido, né? Vai poder ficar feliz em saber que o próprio laser foi testado nos próprios agentes carcerários do presídio. Um deles, o comandante Bob Osborne, descreveu a sensação com a seguinte frase. É abrir a porta de um forno aceso, mas sentir todo o calor concentrado somente em uma pequena parte do seu corpo. Bom, é um laser aí não letal, que vai servir pra acabar com a graça da galera que arranja confusão na cadeia. O que vocês acham? Vocês adotam essa ideia? Porra! só se for agora, cara. Se é pra matar e machucar bandido, vai fundo. Cara, você imagina que da hora aquele guarda acabou de ser contratado, o cara é viciado em joguinho de videogame, ele fica ali só de sacanagem no controlinho. Ah, aquele cara dali tá muito quieto. Ah, e dá aquela torrada. Mano, de sacanagem eu não digo, mas que o cara não vai errar uma, não vai, velho. Cara, é muito foda isso. Nossa, eu queria ser guarda nessa hora. Cara, eu acho isso uma tecnologia muito louca, viu? Eu acho que, assim, na... A pesquisa de armamento não letal, cara, eu acho que é uma coisa muito louca. Eu vejo a Taser, que volta e meia inventa uma parada louca, sabe? Não letal, assim, mano. Eu acho que as armas não letais, cara, são mais poderosas que as armas letais, assim. É, não letais em partes, né, cara? Porque o Taser até hoje, vira e mexe, aparece relato de um cara morto por um Taser, né? Ué, eu nunca ouvi nada sobre isso, mano. Foi direto, morreu com outro velho, mano. Ah, mas aí é porque deu no coração, cagou com o marca-passo do cara, né, velho? Cagou com o velho. Aí você tá brincadeira. Ah, tchau, marca-passo. Tá aí, né, cara? Não, a gente não precisa nem começar uma discussão de segurança pública por causa disso, mas... Cara, imagina que legal você colocar isso, por exemplo, no computador. Aí todo mundo que escrever first no comentário toma um desse na cara. Pá! Cara, ia ser perfeito, velho. Eu não ia ter mais que ficar apagando comentário à toa. Você põe na blacklist lá. First igual laser. Momento Sofá. Bom, e chegou aí o tão esperado momento do sofá. Aquele momento pra você, masturbador compulsivo, pra você, meu amigo também, que tá com a mão cheia de pelo e não sabe mais o que fazer. Essa semana eu trago pra vocês aí, né, imagens da Hayden Panettiere. Pô, cara, não tem nada demais nas imagens dela, a não ser que ela é gostosa, bonita, loira. Vamos lá, o que mais? Tá chupando uma colherzinha aqui na segunda foto. Total, né? Coisa de louco. Ah, cara, coisa... Eu sei que, tipo, tem muito nego que fala, não tem nude, não sei o quê. Mas, cara, não precisa. Essa mina é foda. Mais uma coisa que eu percebi nela, ela não tem panturrilha. Como é que é? É, puta, cara, tem... Bom, vamos falar que eu sou viado, mas ela não tem panturrilha direito. A perna dela é aquelas pernas roliçazinhas. Sente a pantufa? Mas, cara, de qualquer maneira, Hayden Panettiere aí, deixando a gente com saudade de Hero. Ah, deixa. E por incrível que pareça, a Hayden Panettiere é um bom atrativo de visualizações para o blog, para o site aí na internet. Aliás, foi um dos termos que mais chamou visita em muito tempo, né, cara? Exatamente, cara. Mas eu vou te falar, hein? Essa foto aqui que ela tá de óculos de maiôzinho azul tem um Photoshop pesado, hein? Ela tá desconfigurada, velho. A mina tá desconfigurada, é forte. Tem que mexer no layout dela. Hayden Panettiere /WP /admin Barbari, né, cara? Barbari, posso enfiar a senha? Não. Então, como vocês puderam perceber, nós tivemos a desistência durante o processo de gravação do Oliver Pérez, por isso que vocês notaram a ausência total de trocadilhos desse último cast. Afinal de contas, ele mora na terra do nunca e lá não tem internet, né, cara? Mas se bem que agora estão com plano de internet lá pra onde ele mora. Estão com plano de internet e banda larga pra lá, pra aqueles lados. Então vamos lá, vamos encerrar o programa. Lembrando que qualquer e-mail, sugestão, reclamação, vocês podem mandar e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. E aí, quem que vai escolher a música essa semana? Eu acho que tem que ser você, né, bonitão? Já que você fez anos esses dias. Ah, é, o aniversário da semana sou eu. Bom, Polar, pra não ter erro, eu acho que você tinha que ir de Mato Grosso e Matias. Ah, vai, vamos pegar aí uma música das antigas aí. Toca aí Korn Freakin' Unleashed. Pum, tá, pum, tá, puta, pita. Pum, tá, puta, pita. Exatamente. Então fiquem com Freakin' Unleashed do Korn e até semana que vem. Um beijo na bunda. Do lado esquerdo. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, life's gotta always be messing with me. Pô, a gente tem que ter 30 minutos separado para horário político. Qual coisa a gente encaixa na sessão de games? Eu acho que a gente podia pôr, tipo, só Tiririca, sabe? Gente, estou aqui para pedir o seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer! X-Men First Class, Wolverine. Sus está dormindo? Caraca. Acorda, Sussê. Oi, oi. Caraca, o Sussê tava dormindo, velho. O quê? Vou começar aqui de quarto. E ressurgindo das cinzas, vamos aos destaques de games aqui no Nerd Drops. Ah, é o barulho da Fênix surgindo das cinzas. A Fênix agora é uma galinha. Caldo mais de pimenta, transforme sua galinha numa Fênix. A diferença é que eu nunca vi ressurgir da cinza. Eu sempre vi ela virar, sabe, meu prato favorito. Pois é. Caldo Magi, o caldo nobre do Fênix Azul. É.